adianta voar de avião? De que adianta esse azul? Joga meus versos nessa imensidão, toda a beleza de um blue. De que adianta esse peito que canta, rasgando a garganta de tanta emoção? De que adianta eu sonhar com você e viver nesta solidão? De que adianta contar o dinheiro se ele nunca vai sobrar? De que adianta toda a loteria, minha alegria é vulgar? De que adianta minha calça branca no meu sapato azul, se eu persegui toda essa multidão e não vi ninguém como tu? De que adianta esse carro veloz se ele não me traz você? De que adianta eu pensar em nós se eu nem consigo te ver? De que adianta querer ser poeta? De que adianta sonhar? Se minha alma for até a lua, vai só te buscar. De que adianta escrever pelos muros frases de amor pra você? De que adianta perder alguns quilos, ficar bonito pra quê? De que adianta sair nos jornais, cantar na televisão?